Ecolide, altímetro 012, bom voo, boa noite, Lima Animal. Não, Lima Animal. Autorizado 3305, alinhei da colapso, estamos 0.050 graus, 109. Autorizado, alinhei da colapso, estamos 0.3305. Salvador, o gol no 074, portão 2, pushback acionamento. O 02, aguarde. Mais 2 minutos para iniciar o gol no 074, número 2. No 074. Tá livre, Lima Lima Alfa, 1012, o ajuste, chama ingresso no 7. Em 198, decimal 95. Permitiu, 2895, boa noite, 6224. Boa noite. Azul 91 no quadruno, pronto para o táxi. Estamos com 114 a bordo, estamos com 4 horas e 30 de autonomia, alterrando Ribeirão Preto. O 91 no quadruno, parte principal após Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 012, bom voo e boa noite. Táxi via Índia e Alfa, até o ponto espera da 10, lá... Vai chamar 1895. 3.05, qual o seu escudo? Boa noite, TAN 3.305, contato radar, suba para o nível 3.30 na saída PUCA. 3.30 PUCA, 3.30. Alfa, chame a linha de pronto no certo. 1895? Primo, segunda direita, ok, via Índia. Portão 2, está livre, chama o táxi. Livre, posicionar, chama para o táxi, voo no 074. Bruno, quanto espera dar 1-0? Pro azul 9141 ali, mantém. Mantém, 9141. Aos 2,6, direito 1,21 decimonal. Primeira direita, 2,19, grato, 6,2,4. Top loader, chamar 6,2,4, vibrou. Verdade, 4, boa noite, táxi via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 6,2,4. Azul 07062. Iniciando azul 9141. Pronto. Aguardar um instante para decolagem. Tráfego da pista 10 decolando, tá curvando a direita, ok? Mais alguns instantes libera sua decolagem. Patrão? 29, bom voo. Confirme? Afirmativo, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Autorizado proa do Romeu Foxtrot 018. E efetuar saída restrita a 2000 e após cruzar o eixo da 1028, prosseguir na saída pode? Bom, 6284. Batiu, posição Pingueirona. Salvador, o gol 0074 para o táxi PLB 1074, autonomia 0428, alternando Brasília. Direita em de Alfa, com temperatura 118.95, altímetro 1012, tem um bom voo e boa noite, gol no 074. Golf Alpha, Ponte Espera, 1-1-8-9-5, gol no 074, obrigado, boa noite. Vento de 080 graus com 8 nós, Lima, Lima Alpha, Lima. Salvador, boa noite, Rio 5972, sente informação uniforme. O 5972 Galeão, confirmando o nível 320. Afirmo. Rio 5972 Galeão, nível 320, está autorizado, Guia Peruísque 50. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5020, o controle 120, decimal 8. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 320, vai pelo Perisque 50, decola pista 120, primeira curva direita da El, Leda, após Leda, voa direto Eudes, transponder 5020, controle de saída 1208, Rio 5972. 3, chame pronto, Rio 5972. Sem chamar quando pronto, 5972, grato. 1074. Aterá, pode esperar o gol no 074. 4A. Alfa, tá livre da restrição? Decolou os 3-1, consegue com controle 1208. Controle Salvador, Papa Romeu Lima, Lima Alfa. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, contato radar, suba para o nível 090, saída Conde. Nove um, autorizado, Proate Bridge. Autorizado Bridge, 9141, obrigado. Zero sete quatro, tá aguardando para decolar o 10, devido ao tráfego decolou no 7 com curva esquerda, está no perfil da Conde. Ali mantém inicialmente. Ali mantém no 10, tendo o tráfego gol no 0, 7, 4. 74, informa o tráfego, está afastando para o Nordeste, a 2 mil pés agora. Tem livre decolagem 080 graus, 1 a 12 nós. Ah, sim, hein? Livre decolagem da pista 10, gol 0074. Azul 941, contato radar, corrijo, o Azul 941 chama centro, Recife 133.25, alterna 125.1. Chamaremos 133.25.251, muito obrigado, senhor Cam, boa noite. Boa noite, bom voo. Boa, até amanhã. Na 6212, boa noite. Acione a identificação, terça via, chegada Mari para 2 mil pés, o QNH, 10012. Boa noite, 074 aos 37120. 208, boa noite, 074. Boa noite. Sua emissora, está ciente do deslocamento? Informativo. Suba para o nível 360, saída da EL. Dimensão 360, gol no 074. Solo Rio 5972, está na posição 10, partiu 3 pontos de adicionamento. Cuidado, Rio 5972, chame táxi. Para o táxi, grato 5972. Quando 074 passa 4 mil pés, pode voar da EL ou Leda? Prezado Leda, gol no 074. Ele não é presente, gol no 074, grato. Five zero, stand by, take green. Stand by, five zero. Solo, boa noite, Rio 9810. Boa noite, Rio 9810. Formação uniforme. Aguarde aí, Guarulhos, confirma o nível 340. Afirmativo, 340. Chegou de cópia, Rio, 9810. Aguardando. Xanem 62, 12, tem um controle. Afirmativo, o Xanem 612 é autorizado. Final e ele é X-Ray Pistão no zero. Reporte estabilizado no localizador. Salvador, o Rio 5972 está com 4 a bordo, 3 e 7 de autonomia, alternando Guarulhos. Pronto, táxi. Rio 3, bate principal, seguindo a direita via Índia e Alfa, ponte esperando 0, torre 1 no oeste, decimal 95, altímetro no 0, 1 no 2, bom voo e boa noite, Rio 5972. 7, bate principal, Índia Alfa, ponte espera, pista no 0, torre 1895, ajuste 1012, grato, Rio 5972. Passando nível 160 para 360, gol no 074. Afirmativo, gol no 074. Chame o centro Recife. Em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 335, alterna 251, gol no 074. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 5972, próximo ponto de espera, pista no zero, pronto. Rio 5972 autorizado ali a decolar, pista no zero, 080 graus, 089. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, Rio 5972, grato. Do Mike Yankee Romero. Quer comer pra você? Yankee Romero, para você, meu de rebote na posição 07 do Fátima. Muito obrigado. Gente, Mike quer comer, boa noite. Decolou aos 47208, bom voo. 208, grato, 5973, 472. Controle Salvador Rio 5972, da El Leda, passa 2500. Contato radar suba para o nível 320, saída da EL. 320 da EL 5972. Da rota direto Obdute, Oscar Bravo Delta Uniforme Delta, apoio direto Oplube, Oscar Papá Lima Uniforme Bravo, apoio direto Sagaz, apoio direto Crook, Charlie Romeu Oscar Oscar Kilo, apoio direto com Pins, Charlie November Fox, após direto Trive e após Trive conforme rota do plano de voo. Roda 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Obdude e após prossegue. Aciona 5023, controle 120 decimal 8. Salvador 3 para Guarulhos 340, Obdude, Oplube, Sagaz, Crook, Confins, Trive, após rota do plano de voo, decola da pista 10 com a subida Arbor, depois direto Obdude, o transponder 5023, o controle 1208. O 9810, correto, parte 3, chame pronto. Chamaremos pronto. Ok, sim. 2850, ready, ready, copy. Ready to copy, Azores 850, cross the road. 50, clear to Lisboa, Lima Volva Patango, flight level 310, via Upper Zulu 19er. Until Bangu, Bravo Alpha November Golf Uniform Bangu. After that we will intercept Upper November 866 until Kilo, correction, until Kilo India Golf Uniform Kilo. After that, according flight plan route, departure from runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar departure, with Fruti transition, Fox Romeo Oscar Tango India transition, scope code 5026 and control departure frequency 120.8. Decimal 95. 11895, bom trabalho. Level 310. Zero Alpha Nova 310, Upper Zulu 19 until Bangu, then Upper November 866 until Kiko, and fly plan rule after that. Here, runway 10 for departure, Momo, Mike, Oscar, departure, Fruity transition, Foxtrot Romeo, Oscar, Tango, India transition, on Spock 5026. Departure frequency will be 120.8. And please tell me the point again of the airway upper November 866. Azores 850, the first airway upper Zulu 19er until Bangu, after then intercept upper November 866 until correction until Gomer, Golfi Oscar Mike Echo Romeo Gomer, after upper November 981 until Bimbo, Bravo India Mike Bravo Oscar, after that via flight, according flight plan route. Okay. Now it's okay. Okay. Upper November 66, Gomer was the question. Thank you very much. Black Soracti, Comrade, push and start, send 10, Azores 850. Will do. 100 minutes before the. Let me recall you for the push and start. Thank you very much. Obrigado. 5972, chame o centro Recife em 1-33-25, alterno 1-25-1. 3325, alterno 251, no Rio 5975, grato. Corrigindo 5972. Pushback acionar 9890. 9890 da Rio, chame táxi. Direito 219. Direito 219. São Salvador, o Chiné 6212, livrou na Fox. Boa noite, táxi via Alfa, reconhecimento da Juliette para ingresso. Comandante da Juliette. Oceania 6212, antes da Juliette. Te aguarde antes da Juliette para ingresso, está previsto parte 3 aqui. Positivo, vai manter a posição. Lima Alfa ao controle. Controle, sente, Lima, Lima Alfa. Gol 643, boa noite. Acione identificação, autorizado desvios. Após desvios, oi proa de bom, desça para 4 mil pés, QNH no 0 no 2. 0 torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 2. Bom, oi, boa noite. O ponto de espera 1895, ingressando pela Índia. Bom, obrigado e uma boa noite. 2-1-2, observa a passagem do Boeing 727 da Rio. Após ingressa Juliette, após esquerda novamente para o Pátio 3. No Pátio 3, fica atento ao balizador. A 6212, copiou o solo. 6212, sente, após o 727, ingressa Juliette, Pátio 3. Boa noite, Rio 9810. Boa, Rio. Autorizada linha de colapso C10-080 com 10 nós. Quero decolar 9810. 59 98. Sim, está livre no zero. Rio decolou ao 04-1208, por favor. 208, obrigado, boa noite. Controle o Rio 9810. Contato radar, suba para o nível 340 na saída Arbor. 340, saída Arbor. Alfa, está próxima posição Conde, serviço radar terminado, chame o controle, Aracaju 120.3. Salvador Tower, Azure 850 request pushing. Over the push and start, Comrade Tax, Azure is 850. We'll coordinate with the ground staff, okay? Copy that, we are clear for push and start 850. Is 850 the ground? Go 850. We coordinate with the ground staff. We'll have to tow the aircraft until a beam gate 08, okay? After that we'll can start up and the text on, okay? Copy that, we have that information. Beam gate 8, we start the engines and have a call you for taxi. They are easier as they possible. To 4,000 feet, altimeter standing 1012. Voo 643, desça via para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte, estabilizado, localizado. Pode descer via procedimento X-Ray. É, depois será estabilizado, localizador, voo no 643. Então, Whisky Lima Oscar, boa noite. Acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, o QNH no 012. Chama Centro Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288-260, boa noite. Utilizado o gol no 643. Gol no 643, chama o senhor Salvador em 118, decimal 95. 118, 95, 1 no 643. 643, estabilizado na final da pista 10, cruzou embaixado e travado. 643, pouso autorizado. 080 graus, 0109. Ciência de pouso, pistão 0 no 643. Chegou no 805, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, ou QNH 1902. 060-1902, pode voar da presente, TAP? Autorizado, Gol no 805, ProDTAP é o número 3 na aproximação. CS, ProDTAP, Gol no 805. Direita 219, Gol 1643. Portugal 019, descend via to 2000 feet, and you are cleared ILS X-ray final, runway 10, report establishment on the localized. Descend via 2000 feet, clear for ILS X-ray, runway 10, open final, 100.